vida passa, mas percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Yeah, yeah. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer. Com